A partir de agora começa com a loucura do decolou aí, ó. Um, dois, três, vem, vai! Menina bonita, sabe que é gostosa. Olha com esse seu jeito, faz o que passa. Domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Olha que eu tô na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. Olha que o motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você.